tudo bem com ele. Ei, MC Androidão 2023, eu acho. Era uma vez a história de um rapaz que saiu do interior. Ele andava de skate nas pracinhas e resolveu virar doutor. Então ele saiu da cidade grande, foi pra cidade grande pra andar de skate. Resolveu, quando chegou, comer um pastel de leite com sabor de sêmen. Essa é a feira do pastel de sêmen. Pega já seu pedido, pastel de sêmen. Enche a boca de pastel de sêmen. Pastel de sêmen. Ele chegou em mim e disse: me vê um pastel de sêmen. Eu disse: pô, pra já, toma um pastel de sêmen. Ejaculei no pastel dele e fechei. Coisei com os garfinhos, tudo as beiradolas. Enfiei na panela, óleo tinindo. Público esperando, todo mundo sorrindo, todo mundo olhando, legalzão. Porra, foda demais, eu fiquei feliz. Essa é a minha coisa da vida. Todo mundo no pastel de sêmen, vamos lá. Todo mundo, pastel de sêmen. Pastel de sêmen, seus olhos, pastel de sêmen, vamos lá. O quê? Pastel de sêmen. Todo mundo no pastel de sêmen, vamos lá. Todo mundo, pastel de sêmen. Pastel de sêmen, seus olhos, pastel de sêmen, vamos lá. O quê? Pastel de sêmen. Ele ficou empapuçado e começou a vomitar no meio da feira, e as pessoas olhando e julgando ele, porque todo mundo gosta de pastel de sêmen. E ele passando vergonha, vomitando tudo, cheio de porra no bagulho. Só que o que aconteceu? Ele não gostava, ele era alérgico a sêmen. Todo mundo no pastel de sêmen, vamos lá. Todo mundo, pastel de sêmen. Pastel de sêmen, seus olhos, pastel de sêmen, vamos lá. O quê? Pastel de sêmen. Todo mundo no pastel de sêmen, vamos lá. Todo mundo, pastel de sêmen. Pastel de sêmen, seus olhos, pastel de sêmen, vamos lá. O quê? Pastel de sêmen.